75, terça via para 2 no teste. Vem negar 10, coronel. Autorizado a final do procedimento e aliás, é free, reporte para final. Bom 0, bom 0, 2. Bom 0, 2, completo a informação, torre 1, 9, 8, 2, 9, 5. 2, 9, 5. Salvador, bom dia, bom 0, 9, 2, estabilizado, ILS, Suíça, temos 0. Gol no 0, 1, 2, pode quando baixar travado, porque regal no 0 no meio. Baixar travado com o 16, gol no 0, 1, 2. 6, 0, 1, 0, 1, 2, pressa gostar do vídeo, depois de estar 1, 0, minha coluna 6225, de Sambia, para 2 no teste, KNH 10196. Autorizado a final do procedimento, ILS Train, número 2 para o Gol 1795, bom dia, Gol 975, tem? Gol 975, continua a aproximação, aguardando a pista livre, aeronave da companhia, esquerda rolagem no momento que estamos a zero. QNH 10 no meio. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, Gol 975. Gol no 755, passado travado? Afirmativo. Tente livre pouso, pressão 1-0, vento 1-6-0, grau 8-9. Afirmativo, deu livre pouso, gol no 755. Gol no 755, controlador 4-3, sem controle 1-9, décima 8. 19-8, obrigado. Controle Salvador, gol no 759, bom dia. Gol no 759, contato radar na decolagem. Pulo para nível 360, saída da EL. 360, saída da EL. Tenho 6255, estabilizado no curso do localizador. Estabilizando, 6225, completa aproximação, chantou em 1-8, decimal 95. 2, Salvador, bom dia, Oxenar 6225. Oxenar 6225, continua a aproximação, QNH 10-16, aguarda autorização de voo. 6225, ciente, aguarda autorização de voo. Chinel 6225, cheque frente fundo. Machado e travado. Gente, livre pouso, pistão da 0, vento 1-6-0 graus, com 7 nós, Oxiné 6225. Livre pouso, pistão da 0, Oxiné 6227. Gol 1-6-4-9, visual com foco de senda bianca no final, pistão da 0. Gente, após passagem do mesmo, ali uma bianca, pistão da 0, gol 1-6-4-9. Gol 1-7-5-9, prossiga. Precisaria alguma coisa da posição Mótila? Bônus 759, eu gosto de corrigir. Gente, o Papa Romeo, Foxtrot, Yama, novembro, de Internacional, São Paulo, Paz. O Chile é 6225, Paulo, Papa 8, libere primeira direita, São Paulo, 1, 2, 1, décima 1. Autorizada a decolagem de São Rogério, vento 150 graus, com medo de mão. Azul 4234, alinha e mantém cabeceira 1-0. O 1649, decolado ao 50, chame o controle em 1199, decimal 8. Para nível 360, seja dela. Azul 4234, autorizada a decolagem de São José, vento 160 graus, com medo de mão. Papai Romeu Vitor Papa Lógico, Papai de Salvador. Está para nível 190, sem negar 10, 16, autorizado a chegada. Bom. Quando eu vi para a lógica, tráfego 11 horas, 11 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível 180, sem contato com o controle de estação. Afirmativo, Papa Romeu Vitor, Papa Oscar, mantenha a chegada à ponte. Chama o controle em 119.8. 198-4234. Controle Salvador Azul 4234 na decolagem. Controle Salvador, recebe o Azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem, subo para nível 330, saída PUCA. 330, saída PUCA. Informo que, devido a formações aqui, tenho que efetuar alguns desvios, ok? Gente, confirme a proa aí por quantas vezes vai fazer desvio, Azul 4234. A gente vai desviar à esquerda da subida, tá? Gente, Azul 4234, pois a desvia, posso ver. Posso. 5362 é o controle de Salvador. Inicialmente desça para nível 100. Quem negar 10 no meio é autorizado a chegar a bordo. Tráfego na posição, tráfego à retaguarda, 2 milhas, cruzando nível correção, mantendo nível 190, um dia jet 45. Controle, é o Azul 4234. Azul 4234, prossiga. É possível voar direto Alfa Romeo e Uniforme? Azul 4234, aguarde coordenação. Azul escuta então. Voo no 649, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 13395, voo no 649. Azul 4234, após desvios, foi na proa de Romeu Fox 08. Direto Romeu Fox 08, muito obrigado. American 239, Salvador Approach, descent to flight level 050, QNH 1016, reduce speed to 240 knots. QNH 1016, cleared Amman arrival. 239, reduce speed to 240 knots. Papa Romeo, vista para Farótica, tráfego ultrapassado, vista para 4000 pés, NH10-16. 02, autorizado a linhar e decolar de São José, 01 60 graus, com medo de nós. Papapá, Mike Eco Delta, ali, personagem, meu microfone baixo. Também 6312, desça para nível 050, NH1-06, autorizado a chegada. Line up and maintain runway 10. Papatango, Oscar Lima, X-Ray, Supreme. Meu ouvido, Papa Oscar, gente, vamos cancelar 21100. Meu Vitor, Papa Oscar, foi na proa de Duna. Duna, isso, Papa Oscar. 119 onda. 119.8, Netuno 102. 119.8, Netuno 102. Meu Vitor, Papa Oscar, plano cancelado, Duna 100. Na presente, vou ir na proa da rotatória, desça para 1.500 pés. QNH é 1.016. Uma rotatória, 1.016, desça para 1.500. Controle, Netuno 1.02. Controle. Netuno 1.02 está com curva direita, faz a decolagem, solicita proa ideal a 1.44. Contato radar na decolagem. Canema 312, mantenha o perfil da chegada. Controle 35362, 35362, desça para 2000 pés, que é legal 10116. Netuno 102, solicita proa 144. Netuno 102, autorizado proa 144. Netuno 02, 144. Confirme nível final, Netuno, Netuno 102. Nível 055. Gente, sou para nível 055, Netuno 102. Netuno 102, 055. papá, fica completamente visual, base pela direita, 1 na 7. Papá, meu Vitor Papa Oscar, gente, chamo torre em 1 no 8 desse modo aqui. 18 na 5, Oscar HD10, muito obrigado. Brazil Air Force 2526, put in take off runway 10, wind 160 degrees, 6 knots. Trip 5362, autorizado a final do procedimento DLS Extreme, porte estabilizado, Trip 5362. Obrigado pelo procedimento, a gente foi parar estabilizado, 5362. Swain, prossiga. Vai para 230 nós. Papatão, Oscar Lima, X-Way. Autorizado o táxi, chama na Papá. Dois, três, quatro, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, 400. Controle Salvador, Vitor Papa Oscar na final da 107, negativo contato com a torre. Vitor Papa Oscar, chama torre em 118, decimal 95. 1815, Oscar. 1895, Vitor Papa Oscar. Mano 19, decimal 8, thank you. Salvador, boa, Papa Romeu Vitor, Papa Oscar, na curta da 1-7. Papa Romeu Vitor, Papa Oscar, autorizado com curta 1-7, vento 1-0 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado, Vitor, Papa Oscar. American 239, descend to 2,000 feet, grenade 1016, cleared ILS X-ray final approach. Number 2 for landing. Salvador, the path control, good morning. Brazilian Force 2526. Brazilian Force 2526, Salvador approach. Climb to flight level 360, arbor departure. Climb pod level 360, arbor departure, Force 2526. Brazilian Force 2526, you have conditions to climb the climb to flight level 100 until 15 nautical miles from Salvador Vila. I'm able to climb pod level 100. Able. I'm able to climb. Roger, Brazilian Force 2526. Vitor Paparossa, vai ser em frente, reporte na interseção Quebec, nós temos dois traços para liberar a interseção Clarissa, ok? Papá, Romeu, Fox, Serra, Novembro, esquerda via pista, reporte lá de ponto, cabeceira no 7. Complete a aproximação, chama torre em 118 decimal 9. 118, boa. Oi, Salvador, muito bom dia, 35362, estabilizado. 5362 é forte marcador externo, vai estar travado. Depois terá no marcador 5362. Brazilian Air Force 2526, fly heading a left position. Fly a left position now, passing flight level 100. Roger, Brazilian Air Force 2526. aqui é Central Oscar, pode para o inverso, Delta. Passou externo 5362, baixado e gravado. 5362, pouso autorizado para o segundo zero, vento 170 graus, 89. Autorizado pouso, 5362. Tenha cabeceira no 7. Trude o turno 102, aqui mantém o 0. Gente, Netuno 102. American 239, complete approach, contact tower 118.95. 118.95, American 239, correct. Minha 312, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, número 2 para aproximação, reporte estabilidade. Roger, American 239, American 239, approach, send by line clear. Okay, approach, stand by, land clearance, met 239. O Papa Romeo Fox, já não lembra, recorde imediato, se levantar da pista na curva. Pulo 700 graus, com 11 declaração de autorizado. Mantenha o Mike de Delta. Papa Tango Oscar, Limax Rei. Esquerda via pista, pode chegar de ponta. Papa Oscar, após o King Air à frente, cruzamento autorizado, estacionário está a frequência disso. Tem 3623 no solo 11, direito 29. Corrigindo. Fox Novembro, declarado Zulu 1, controle 1, 19 com 8. 19-8, Fox Hotel Novembro, agora. American 239, check landing gear, wind is 160 degrees, 085, CNH 1016. Clear to land runway 10. Roger, Max 59, get down, lock, clear land runway 10. Controle de Salvador, bom dia, o Papa Romeo Fox Trot Serra November, Colô da 17, Canadá é o Motiva, passando 3.200. Papa Romeo Fox Trot Serra November, contato radar na decolagem, soou para nível 400, saída 10. 400, nada é, Fox Serra November. Passarei 2223, mantenha o espera para o seu lugar. Papatão American 229 on the ground at 13, they can run to the right and contact ground 121 this moment. 121 at 229. Pesado, ingresso no 7, pode ser alinhado pronto, mais atrás. Nós desse momento. 198, Oscar Lima, McRae. E a 1892. Boa noite, controle de Salvador, Oscar Lima, McRae. Oscar Lima, McRae, contato radar. Vigilante. Aqui o Bob. Oscar Lima, McRae. Poderia confirmar, falhou. Só entendeu o perfil bom. Contato radar, sobe e mantém o voo 190. Para 190, tá livre da restrição de trechinho, o Oscar Lima X-Ray. Continua a aproximação, vai dando autorização para pouso, China 6390. Aguarda a autorização para pouso, 6390. Azul da Momo para 190, Lima X-Ray. Azul 449 LS, 16, no mesmo momento que é localizador. Calibre LS, 416, ajustado, já é localizador. 445. Nota aguarde para decolar. Pouso, pistola 0, 140 graus, com medo de nós. Autorizado pouso, pistola 0, 6312. Tem 3304, controle Salvador, desce para nível 050, QNH 10116, autorizado a chegada a pontos. Meu Foco Santa Guerra November, chama centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 3395. Livre decolagem de 7, vento 160 graus, com meia dúzia de nós. 3223 na linha, mantém cabeceira 10. Oceané 6312, solo ao 18, libere primeira direita, chama só em 121, decimal 9. Correção, chama solo em 121, decimal 1, Oceané 6312. Oceané 6312, copiador. 121, decimal 1, Oceané 6312. 121. Complete aproximação, chama torre em 118, decimal 95. 119, decimal 8. Bom dia, o Mike é Delta 15, viu bem? Controle de Salvador, mantenha um no meu pé, sob condições visuais. Foi na proa de Manati. Direto P3, manda seu pé em condições visuais, Delta. Tá, tem legal no 06. Certo, continuamos, guardando aqui pra mim, obrigado. Autorizado desvios, reporte ao técnico. Tá batendo um iniciante, então, no Brasil. Passaria 2223, decolado ao Zuno Norte, no controle 1, no Norte. Controle 198, 2223, bom dia. Bom dia. Azul 449, check me pouso. Baixo travado. Tente me pouso, está 1-0, vento 1-5-0 graus, com 79, azul 449. 7-200, livre pouso 4489. Papatango, Lima, Tino Zulu. Impressionante, um tronco no carro. Questione identificação, reporte no ideal de descida. Azul 9978, desça para 2000 pés, que é negar 10017, azul 9978. Siga a nossa chamada. Tango, o Iciante Tango, autorizado a assinar, se entrou para o site. Patango, Lima, Tino, Zulu, autorizado táxi, chame na área do meu papá. Azul 449, solo 1-2, libere primeiro direito, solo 1-2, decimal 1. Tem término de desvio? Ainda não, tem uma formação ainda nossa direita. Gente, 9978, pode desvio, vou em tudo. Pode desvio em tudo, 978, obrigado. Então, 3304, confirme velocidade de cata. Gente, então, 3304, reduz a velocidade para 2304. E Cândido 2223, está presente, vou indo para o de Arbor. Está presente, vou a Arbor 2223. Controle 2223, Nova CTX Boar, solicita desvio à direita da rota magnética 280, vem da formação de aproximadamente 25 milhas. Passarido 2223, informa o tráfego 12 horas, 13 milhas, cruzando o nível 060 para 2000 pés, eco 190. Assente, está autorizado o desvio? Passaria do 2223, por via esquerda na proa 270, para esse tráfego. Esquerda 270, 2223. Passaria do 2223, retificando, autorizado desvio. Azul 9978. Confirme, na proa de Bruno? Está na proa de Bruno. Já desvio para o passaria da direita 2223. Passaria 2223, autoridade. Cruzado elétrico, azul 9978. Afirmativo, 9978, autorizado final do procedimento elétrico, foi reporte estabilizado. Respondará. Então, 3304, desço para 3000 pés, que negócio no 010. 3304. Mike Eco Delta, frequência livre, reporte regresso. Lima, aqui no Rio, decolagem de sessão na 7, dentro 1, 5, 0, grau, 8, 9. 3, 2, 5, 9, controle de Salvador, desce, mantém nível 1, 9, 0, que é legal no 0, 9, 7, autorizado a chegada. Bom, motivo está 3859. Estabilizou no EDS azul 9978. Azul 9978, completa a aproximação, chama torre em 1 no 8 decimal 95. 285. 75217, desce para nível 050, que é legal 10017. Papatango Lima, Kilo Zulu, decolado aos 28, chame controle 119.8. Torre Salvador, Azul 9978, GLS, Baixado, travado. Azul 9978, tráfego ajustado, livre pouso, pistão 10, vento 140 graus, 119, informo chuva sobre último terço da noite. Sim, está pistando aqui, o 9978, livre pouso, pista 10. 060, CNH 10017. Reduz a velocidade para 240. Próximo Zulu, decolou na água nesse esforço. Papatango Lima, Kilo Zulu, contato radar na decolagem. Subo para nível 060, sai da água. Lima, Kilo Zulu, tem condições de cruzar nível. Questão. Estou para nível 060, Lima, Kilo Zulu. Estabilizado, ILS. C3304, complete aproximação, chama torre 198, decimal 95. Afirmo, azul 4478, atenta à pista Tá travado. Gente, livre pouso, pista 10. Pouso 3304. 3 mil metros e perto de 1400 com chuva moderada sobre o campo. Pela aproximação perdida, está 3304. da 3304, a sua escuta arremeteu. Na 3304, suba para 2000 pés. Para 2000, na 3304. Confirme o motivo que arremeteu e interrompeu. Devido à visibilidade, pode turbação. Gente, o TAM 3304 vai ser detonado para sequenciamento, curve à esquerda na proa 360. Esquerda, proa norte, está mantendo 2000 pés na 3304. TAM 3304, suba para 4000 pés, quem negar 1-0. 4000. Lima, Kilo Zulu, plano modificado Zulu 135, desça para 1000 pés. Forte 20 milhas do Salvador. Sapatão Lima, Kilo Zulu, plano modificado Zulu 135, desça para 1000 pés. Forte 20 milhas do Salvador. 304, limite são 20 milhas na 300. 20 milhas na 300, está sentindo o batalhão. 5, 2, 1, 7.